A proposta da nossa palestra de hoje é falarmos sobre esses 20 anos da Casa Espírita que completou no dia 5 de agosto. Acredito ser importante porque muitas vezes nós iniciamos uma atividade, alguma coisa na nossa existência e depois abandonamos. Muitas vezes nesses casos, como é a Casa Espírita, que é uma entidade filantrópica, foi criada exatamente para a divulgação da doutrina espírita, e aí já fica o nosso registro, né, como o próprio Allan Kardec coloca, que a maior caridade que se faz para a doutrina espírita é a sua divulgação. Se nós nos encontramos dentro da doutrina espírita, encontramos esclarecimentos, encontramos verdades, vimos que vale a pena a gente realmente estudar, se aprofundar e tentar praticar aquilo que a doutrina espírita nos coloca, é importante que também a gente divulgue e passe para os outros, né? E não se esconder dentro de uma coisa, porque talvez já tenha até preconceito dentro da nossa sociedade. Mas tudo isso é uma proposta sem fins lucrativos, sem dinheiro, não é verdade? É uma proposta que muitas vezes exige de nós uma dedicação, uma coragem, uma convicção muito firmes para prosseguirmos. Daí a importância desses 20 anos, né, de cada Casa Espírita. Quando a gente se vê 20 anos dessa atividade, esse dia eu estava brincando com um amigo meu, dizendo, bom, agora eu posso desistir de tudo até. Mas 20 anos eu fiquei firme. E 20 anos são 20 anos, não é verdade? Não é 20 dias. Um ano e pouco. Então, essa ideia de falar sobre esses 20 anos acredito que seja bem importante. Porque quem de nós pegou um sonho e perseverou nele 20 anos? Será que em 20 anos esse sonho não se realizaria? Por que nós desistimos? Muitas vezes, os nossos sonhos, os nossos ideais, e ficamos com uma vida vazia, sem muito sentido. Quantos nós atendemos dentro da nossa casa que tem tudo? Tem uma família constituída, tem marido, mulher, se dão bem, tem filhos, mas sentem uma angústia, uma falta, uma tristeza. O que é isso, na verdade? Dizemos que, de uma regra geral, é o que? Os nossos sonhos, desejos de alma, compromissos que viemos aqui para realizar, encarnados, certamente de trabalhos filantrópicos, de auxílio, das mais diversas formas, que pode ser dentro de uma casa espírita, pode ser num clube de futebol, pode ser dentro de uma comunidade, não importa onde, mas que não realizamos. Por quê? É muito mais cômodo ficarmos em casa assistindo novela, fazermos umas orações decoradas e não arregaçarmos as mangas e perseverarmos numa ideia, numa necessidade que a gente sente. Acredito que todos nós que temos um pouco de fé, vamos dizer assim, não vamos nos ver como grandes fiéis, mas se temos um pouco de fé, certamente sentimos dentro uma vontade de fazer algo, seja para nós mesmos, no investimento do conhecimento, seja para os nossos familiares, seja para os vizinhos, seja para a comunidade, para alguém. Não é possível que a fé haja dentro de um de nós sem sentir a necessidade de fazer algo. Se uma pessoa diz que tem fé e não sente a necessidade de fazer algo mais pelo mundo, vamos dizer assim, para colocar de uma forma geral, é mentira, não tem fé. Vocês vão ver essa pessoa, quando ela enfrentar um conflito, ela vai se desanimar, ela vai se desesperar, ela vai se revoltar, não tem fé. Porque a fé, sem obras, é morta. É morta mesmo. E não estamos aqui dizendo que a fé, as obras da fé, sejam dentro de uma casa espírita. Não é só isso. É também isso. Quantas mães, a gente vê que eles resolveram adotar filhos para ajudar. Ou seja, estão fazendo mais do que nós que estamos aqui falando agora, dentro da casa espírita, né? Então são as mais diversas formas que nós podemos atuar para que realmente a gente cumpra o papel de fiéis, de cristãos. E a casa espírita, também dizemos, não é a solução dos problemas das pessoas. Ela não deve ser vista dessa forma. Ah, eu tenho um problema, como eu conheci uma pessoa, né? Me dizia que quando ela está muito carregada, vendo que está muito mal, então ela vai para a casa espírita, ela toma um passe, faz umas orações e ela sai aliviada. E depois ela vai viver a vida dela normal, comum. Aí depois, quando está carregada de novo, volta para a casa espírita, toma um passe, né, e sai aliviada. Sabe quantas vezes vai sair aliviada? Segundo os espíritos? Três. Três chances. Depois você vai ser carregado como você voltou. Porque você quer só descarregar na casa espírita os teus problemas? Você vai ser envolvido aí de forma comum e vai sair com os teus problemas. Porque os problemas para essas pessoas são importantíssimos para que mudem. Esta é a realidade. Então a casa espírita não deve ser vista como um local onde se vai resolver os problemas e tchau, fico com a minha vida comum. Mas sim um ponto de apoio para a nossa transformação. Seja ela pequena ou grande. Cada um no seu nível. A vida, Deus não vai exigir mais do que cada um pode dar. Isso é com certeza. Nenhuma cruz é dada maior do que a pessoa possa conduzir, carregar. Então a casa espírita, tenho certeza que se ela for vista desta forma, ela é um instrumento importantíssimo dentro de uma comunidade. E também, com certeza, aí também tem uma outra visão bem mais profunda do que uma vez a gente pensava até eu, né? Que tu estar trabalhando na casa espírita, né, você está realmente então atuando de forma, vamos dizer assim, louvável. Mas uma visão mais profunda, ela mostra para cada um de nós que a casa espírita é esse instrumento de um trabalho que nós precisamos. E não a casa espírita precisa de nós. Nós precisamos da casa espírita. Então essa visão invertida da situação, se eu estou ajudando uma pessoa, não é eu estou ajudando a pessoa. Mas sim, a pessoa me dando uma oportunidade de auxiliar para cumprir um papel importante dentro da transformação. Então quando a gente tem essa visão, a gente tem uma visão realmente humilde. Agora essa visão tem que ser verdadeira, não de falsa modéstia. Mas é isso que nós temos que chegar ao ponto. E aí, então quando a gente faz algo como na casa espírita, quando a gente ajuda uma pessoa, a gente se sente feliz, dá prazer. Se a pessoa depois aí saiu da porta aí, virou as costas, viu? Ah, o babacão lá, né? Tudo bem. Eu fiz a minha parte. Se ela foi ingrata também, tudo bem. Eu fiz a minha parte, eu tive prazer de fazer, eu fiquei feliz em fazer. Se ela não quis receber, perdeu. Não é verdade? É como em uma relação, muitas vezes, né? Quando alguém é responsável, querido, aplicado, trabalhador, honesto, né? E o outro, cônjuge, se aproveita da situação, etc. Faz coisas que não deve fazer. E de repente, ainda se dá o direito de dizer, não quero mais ficar contigo, né? Vou viver minha vida com outra pessoa. Quem perdeu? Aquele que foi. Porque a outra pessoa que fazia tudo, que é responsável, que é trabalhador, que é honesto, que é dedicado, com certeza vai encontrar uma pessoa melhor ainda. Agora, aquele que se foi, que pô, ainda eu, né? Larguei, não aguentava mais. Vai encontrar o quê? Não é verdade? E se nós entendermos isso, nós vamos entender e resolver muitos problemas das nossas relações, quando às vezes nós entramos em crise por separações, por perda de namorado, namorada, etc. Então, esta visão, vamos dizer assim, diferente, a gente tenta trabalhar, porque nós também, aos poucos, somos aprendendo, né, Ademir? Essa nova visão, essa visão diferente. Por isso que a Casa Espírita, sempre a gente fala, muito se preocupa se a pessoa é católica, se é evangélica, se é testemunha de Jeová. Interessa. É, e sim, atenda as pessoas, respeita as pessoas, se quiserem seguir as suas religiões, quanto mais faz o bem, o melhor, e deu. É isso que dá medo, inclusive, nas outras religiões, né? Que é, se tu é católico, então tá, eu te atendo, tu paga o meu dízimo aqui, tu resolve o teu problema. Tu é espírita, fora. Nem ser padrinho dos filhos aqui não pode. Essa visão, graças a Deus, em Flores da Cunha já mudou bastante. Mas em Antônio Prado, onde a gente tem uma casa espírita que agora, dia 19 de setembro, completa 4 anos que a gente abriu, e vamos poder dizer assim, né, que é uma afiliada da Divina Luz, porque a gente saiu daqui, né, para esse trabalho aí também, saiu. Fizemos paralelo, vamos dizer assim, a gente aprendeu aqui dentro, né. Temos problemas fortes ainda com isso. Aqui, por exemplo, já mudou, mas lá ainda não mudou. Nós já precisamos trabalhar para que isso mude. Há 20 anos atrás, quando a gente assumiu a Doutrina Espírita, alguns amigos nossos que conviviam conosco deixaram de conviver, até nos desviavam, não olhavam mais, porque a gente assumiu a Doutrina Espírita. Hoje já não é mais assim, né? Mas há 20 anos atrás era assim. Então a gente se sente satisfeito por estar ainda aqui, né? E com certeza agradece a todos vocês, porque isso nos dá coragem e força para que a gente possa continuar. Acho que nesses 20 anos a gente materialmente ergueu essa casa aqui com o auxílio de todos, mas tivemos que encabeçar isto, né? Que é importante. E cada vez mais ela cresce e a Doutrina Espírita se difunde, né? Os programas de rádio que nós temos, que nasceu tudo do Divina Luz, né? O Amaro Nascer nasceu daqui dentro também. E hoje está aí nas rádios também. Então é sempre bem importante, a gente quer agradecer em nome da Divina Luz, depois o presidente da casa lá também já vai fazer, mas em meu nome, assim, quero realmente agradecer a essa oportunidade que a gente tem de conviver. E certamente... vocês aprendem conosco e nós aprendemos com vocês, não é assim?